Oxené 6251, chama Recife, 1251, alterna 1-3325. 1251-3325, obrigado, bom dia, 6251. Rio FM 1049, informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Bom dia, Web 6749, copia 340 para Guarulhos. Firma. Ok, Web 6749 está autorizado para Serra Bravo Golfo Romeo, Guarulhos, livre voo 340 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5577, o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado Serra Bravo Golf Romeo, nível 340, via para o Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, DCT TIV, DCT Portos, conforme nota do plano de voo. A pista 10 é a decolagem com curva direita, saída da El, posição Leda, DCT Bride. 5577 transponder e o controle de saída 208 para o Web 6749, posição 2. Correto, Web 6749, chame para o acionamento no portão 2. Sente o Web 6749. Web 5717, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela APER Zulu 10 até ESMAP, após direto à posição Lúvito, após direto Barbacena e após segue conforme o plano. Decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida da EL, Leda, Brede. O transponder é 5004, controle opera em 120, decimal 8, codeirinho. Correto, chama para o acionamento no 10. Alfa X-Ray Delta, bom dia. Prossiga, Alfa X-Ray Delta. Alfa X-Ray Delta solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Está livre iniciar no pátio 3, chão para ingresso principal. Gente, obrigado. Web 5898, copia o 340, confie. Pronto na cópia, 5898. Ok, Web 5898, autorizado para confins, nível de voo 340, pela APER Zulu, no 6. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, Leda, Brede. O transponder é 5006, o controle em 120, decimal 8, contexto. Autorizado, nível 340, decola. À esquerda, saída da EL, Leda, Brede, Up Zulu, 16, transponder 5006, controle 120, decimal 8. Só corrigindo, decola da 10, curva direita para da EL, ok? Curva à direita, perdão, 5898. Correto, chama para acionamento 5898. Chama para acionamento 5898. estacionamento no 2 Web 6749. Autorizado, chamo para o táxi, Web 6749, o altímetro no 016. Autorizado. 1016, Web 6749. Alfa X-Ray Delta, mantém a posição, aguarde para o ingresso principal. Muito obrigado. Web5898, coordene com a equipe de solo. Após o táxi da aeronave da companhia sua cauda, está autorizado seu push, chama para o táxi. O altímetro é 1016. Após a passagem da aeronave, da guarda, a próxima vai chamar para o táxi, 2 para 2. Web 6749, acionado com 134 a bordo, 4 horas autonomia, alternando Galeão. 34, 4 horas e Galeão, livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem. Web 6749. Táxi à direita, chama para o ponto de espera, 6749. Salvador, 5717 17 da UED, autorizado posicionamento no 10, chame táxi. O altímetro no 017. Autorizado, chama táxi, no 0, com 17, obrigado. Web 5898, confirmando o livro push, chame táxi. Autorização para vir para o táxi. Ok, vou checar com a infra-aero. Ponte espera da 10, pronto, é o Web 6749. Web 6749, está autorizado a linha e decolada 10, o vento é de 180 graus, 5 nós. O Alfa X-Ray Delta vai manter a posição aguardando para ingresso no pátio, ok? Gente, obrigado.